Rádio Alerge. Comissões. Vai entrar em pauta um projeto na Alerje que dá benefícios fiscais aos municípios que cedem terrenos à construção de casas de custódia e presídios. Este projeto foi idealizado no fim das carceragens da Polícia Civil, gerando uma grande demanda para a interiorização das medidas socioeducativas do DEGASE. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerje, o deputado do PSOL, Marcelo Freixo, a grande distância entre o jovem infrator e a família prejudica a recuperação do indivíduo. Um jovem de Volta Redonda, não faz sentido ele cumprir essa medida aqui no Rio de Janeiro, distante da família. Isso prejudica todo o processo educativo e social sobre ele. Para isso é importante que se possa construir em outros municípios que não na cidade do Rio. Vamos apresentar esse projeto, tenho certeza que a casa vai aprovar. De acordo com Roberto Bassan, subdiretor-geral do DEGASE, em breve a região sul do estado será beneficiada com esta iniciativa. Com a inauguração de uma unidade em Campos, ela atende a 25 os municípios daquela região. E agora, até o final de novembro, inaugura uma unidade em Volta Redonda. Então, vai fazer com que essa região sul-fluminense também tenha uma unidade onde esses adolescentes fiquem próximos à sua família. É fundamental, então, que não esteja mais só na capital do Rio de Janeiro as unidades de execução de medidas socioeducativas de internação. Para a comissão, é fundamental que não esteja mais só na capital do Rio de Janeiro as unidades de execução de medidas socioeducativas de internação. Com informações de Vanessa Schumacher, reportagem Patrícia Potevan.